Semana passada, a gente terminou a parte das estruturas bacterianas e começamos a falar das estruturas externas, que é aquela que a bactéria vai usar para causar doença. Aí a gente falou que as bactérias têm armas, lembra? A bactéria tinha um canivetinho, outra tinha um canhão, outra tinha uma bazuca. Só que a gente não vai chamar de arma, a gente chama de fatores de virulência. Aí a gente colocou os fatores, tem bactéria que só tem um de adesão, outra tem adesão e invasão, outra produz enzimas, toxinas, escapa imune. Então foi aqui que a gente parou semana passada, né? Só vou comentar um pouquinho aqui como que ela faz cada processinho desse e aí a gente encerra, tá? E também ficou faltando uns 10 minutinhos para não ficar quebrado aqui no meio. A gente vai ver o que é assim. Então lembra, a bactéria para ela pelo menos conviver com o animal, ela pelo menos fazer parte da microbiota, ela tem que ter uma arma de adesão. Então eu chego lá no trato digestivo, se eu não faço adesão, o animal defeca e eu vou ser eliminado. Eu vou no trato geniturinário, o animal defeca e eu sou eliminado. Então a primeira linha que uma bactéria tem que ter, pelo menos só para conviver com o animal, é a arma de adesão. Agora, como a bactéria faz adesão? Tá? Ela está lá, precisa aderir. Então a adesão, ó, vai ser através de moléculas chamadas adesinas. Tá? Então, a adesão, ó, a bactéria tem aqui umas moléculas específicas chamadas adesinas. Então, a bactéria tem uma colinha? Não, ela tem adesina. Ela chegou lá, ah, eu vou me ligar na cela. Então o que ela faz? Né? Vai lá na televisão e ela usa isso para fazer a adesão. Tá? Então a adesão é através de moléculas chamadas adesivas, que se ligam. Isso, essas adesivas, ó, elas vão se ligar. E se ligam na superfície da membrana. Essas adesivas se ligam na superfície da membrana da célula. Então a bactéria ela vai se ligar em receptores, tá, específicos lá na membraninha da célula. Você vê que na linha prática hoje, a gente pegar a célula, vai ter cheio de bactéria grudadinha ali na célula, porque ela tem essa molécula aqui de adesina. Ah, então a adesão, como a bactéria faz? Ela tem a adesina se liga lá no receptorzinho da membrana da célula e a bactéria fica presa ali agora. Agora pode defecar, pode urinar, pode vir a lágrima, pode vir a saliva, que ela não sai mais dali. Tá? Vou ver aqui, ó, exemplo de adesinas, ó. Em qual estrutura da bactéria tem adesina? Lembra, a linha passada, estrutura bacteriana. Mas vamos lá, recordar é viver. Lembra do carnaval? Isso, recordar é viver. Vamos ver lá a linha passada. Isso, cápsula faz adesão? Faz. Para a cápsula fazer adesão, ela tem que ter adesivas. Então. Uma estrutura que faz adesão com adesivas é a cápsula. E se a bactéria não tiver cápsula? Não faz adesão? Pilha. Pilha o que mais? Oi? Isso. Fímbrias e pilhas. Então, essas estruturas são responsáveis pela adesão da bactéria lá no organismo. Ah, nessas estruturas eu tenho adesivo que vai se ligar na membraninha da célula. Então a bactéria foi lá e fez a adesão. Só que tem bactérias que têm uma segunda arma. Lembra? A mucosa está todas as células justapostas, uma grudadinha na outra. Só que tem bactéria que vai produzir uma molécula que vai alterar essa estrutura da membrana da célula. E com isso ela consegue adentrar e invadir o tecido. Então invasão, ó, vai ser através de moléculas chamadas invasivas. Vamos ter, ó, adesão, adesivas. Invasão, invasiva. Então a bactéria faz adesão através de adesivo. Como ela vai invadir? Através de moléculas chamada invasiva. Tá? O que essas invasivas vão fazer? Coloquem aí, ó. Que, isso, invasivas que alteram a estrutura da membrana. Essas invasivas alteram a estrutura da membrana. Permitindo, isso alteram a estrutura da membrana, permitindo a entrada da bactéria. Isso aqui vai desorganizar ali a mucosa. Né? Aquelas células organizadas vai alterar a estrutura da membrana e com isso a bactéria consegue entrar para o interior do tecido ou entrar para dentro da célula. Qual a estrutura da bactéria que pode auxiliar ela nesse processo de invasão? Isso, lembra? O flagelo não faz locomoção? Às vezes ela tem que adentrar, passar no espacinho. Ela tem o flagelo, ele é como se fosse um motorzinho. Vai empurrando e ela consegue ajudar a passar alguma superfície. O flagelo auxilia nesse processinho aqui de invasão. Então, a invasão é através de moléculas chamadas invasivas. Ah, o que é isso? É substância que ela produz, altera a membraninha, desestrutura o tecido e ela consegue adentrar. O flagelo vai ajudar. Agora já está dentro do tecido, lembra? Estava aqui fora, fez adesão, alterou a célula, está lá dentro do tecido. Agora ela vai começar a produzir enzimas para degradar os componentes em partículas menores e ela poder absorver isso. Então vai começar a fazer um ferimento para dentro do tecido. Vou colocar aqui algumas enzimas que a bactéria produz. Ó. Ela vai degradar as proteínas. Pegar o tecido conjuntivo, estimula a formação de coágulo, está desligada a célula sanguínea. Então, proteases integradas à proteína. Hialuronidase degrada o ácido hialurônico, que é a matriz de tecido conjuntivo. Então, essa aqui vai degradar todo o tecido conjuntivo ali que faz a matriz extracelular. Coagulase vai fazer a formação de coágulo. Então, começa a formar uma lesão. Começa a fazer algum ferimento. Hemolisina degrada a célula sanguínea. A bactéria começa a fazer um estrago ali no seu local. Então ela fez a lesão, invadiu o tecido, e aqui a gente colocou alguns exemplos de enzimas que as bactérias podem produzir. Então vai degradar proteínas, aminoácidos, o tecido conjuntivo é alterado. Ocorre a formação de coágulo e ainda destrói as hemácias, as células ali sanguíneas. Então agora começou a fazer um ferimento, começou a fazer uma lesão. Ela aderiu, invadiu e começou agora a fazer lesão. Acho que precisa mostrar. Tá? Agora o indivíduo começa a ter manifestações clínicas, né? Essa coagulase aqui, ó, quando a bactéria está lá na lesão, começa a chegar os neutrófilos para fagocitar a bactéria. O que ela faz? Ela altera o fibrinogênio e forma um coágulo. Só que a bactéria fica lá dentro do coágulo. Então não tem como o neutrófilo entrar lá dentro para fagocitar ela. Então por isso ela consegue se manter ali por um tempo, ainda permanente ali, mesmo na presença da resposta imune. Só que tem bactéria que, além de produzir as enzimas, ela fala, não, vou produzir também toxinas. As toxinas aqui, a gente vai ver o que elas, dois grupinhos, ó. Aí tem um grupinho das exotoxinas e um grupinho das endotoxinas. Às vezes, além disso, vai produzir aqui as toxinas. Fique tranquilo. Já paguei ali, ó. Falei, nossa, você vai mudar o toque. Isso aí. Então, eu sou a bactéria. O que eu fiz? Primeira coisa, fiz adesão. Segunda coisa, invadi o tecido. Terceira coisa, comecei a produzir enzimas para degradar os substratos para eu poder me alimentar. Só que nesse processo de eu quebrar as partículas para se alimentar, começou a fazer uma lesão no local. Eu não contente, falo, quer saber, vou ferrar esse cara, vou produzir toxina. Tá? Então aqui, ó, é subindo o quê? Uma coisa interna ou externa? Externa. Isso, é subindo de ó. Externo, não tem como errar. E ele vai vir de interna. Então, exotoxina, tá? O que seria uma exotoxina? Podem ação produzidas. Isso, exotoxina. São produzidas durante o crescimento. Isso, produzidas durante o crescimento. O metabolismo da bactéria. Quando a bactéria está se multiplicando, né, duas da origem a 4, 4 da origem a 8, a gente chama de crescimento. Então são produzidas durante o crescimento e o metabolismo da bactéria. E lançadas ou liberadas, jogadas, excretadas, tanto faz. E lançadas para o meio externo. Tudo que a bactéria produzir, e lançar, excretar, jogar para o meio externo de toxina, a gente vai chamar de exotoxina. São produzidas durante o crescimento, metabolismo da bactéria e lançada para o meio externo. podendo apresentar os seguintes efeitos, podendo apresentar os seguintes efeitos, tá? Bem pontinho. Então, quem toxina vai ter um efeito psicotóxico. O que ele faz? Ó, degrada a célula. Ela vai ter um efeito tóxico sobre a célula, vai matar a célula. Tem toxina que é produzida, tem um efeito neurotóxico. Ele vai atuar no sistema nervoso. E tem toxina que tem um efeito enterotóxico, ó, que atua no sistema digestivo. Então, essas toxinas elas podem ter ação em vários locais aqui do organismo. Algumas vão destruir células, vão chamar de efeito psicotóxico. Outras atuam no sistema nervoso, vão chamar de neurotóxico. E outras atuam no sistema digestivo, mais precisamente nas células intestinais, eu vou chamar de enterotóxico. Então, toxina produzida e jogada para o sistema. O domínio técnico é psicotoxina. Tá, doutora? Ela pode destruir célula, pode atuar no sistema nervoso e pode atuar no sistema digestivo. Tá? Ouviram falar de teto? Pode ser chamado teto? Pode ser chamado conduído? Tá? Isso são toxinas produzidas por bactérias que vão atuar no sistema nervoso, justamente na transmissão dos impulsos nervosos. No teto, a gente não tem a paralisia do impulso nervoso. Então, o impulso passa, o neurônio continua excitado. A pessoa tem aquela paralisia espástica, né? No caso do botulismo, é o contrário. Impede a liberação da acetilcolina, o impulso não passa do neurônio para a fibra muscular. Então, a pessoa tem um relaxamento. Para o diafragma, para os músculos intercostais e ela para de respirar. Né? Essa é a toxina botulina. Sabendo disso, a gente usa isso em estética. A gente diluiu essa toxina e aplica nos locais aqui de marca de expressão. Com isso o impulso não chega, relaxa a pele e com isso você perde aquela marca de expressão ali devido à computação. Pode aplicar muito, né? Então, uma coisa sem expressão, né? Enterotóxico atua no sistema digestivo. Eu vim falar em intoxicação alimentar. Intoxicação alimentar é quando a gente ingere a toxina produzida pela bactéria. Infecção alimentar é quando a gente ingere a própria bactéria. Ah, comi um ovo mal passado ali com salmonela. Eu ingeri a salmonela. Ela vai aderir, ela vai invadir, ela vai produzir enzima, toxina, vai escapar do sistema imune. Ela vai me dar diarreia, vômito, desidratação. Então é infecção, é a própria bactéria. Mas às vezes o indivíduo está fazendo ali o alimento e Staphylococcus aureus faz parte da microbiota. Ele suou, passou a mão, caiu uma gotinha. Aí ali ele colocou cenourinha, colocou ovo, fazer uma maionese, colocou ovo. Ali tem muito, ovo tem nutrientes para nutrir o indivíduo por um dia. Nutrir, né? Vai matar a fome. Ali tem todos os recursos para a bactéria se multiplicar. Aí vai almoçar às 11 horas, a bactéria está lá se multiplicando, produzindo toxina e jogando para fora dela. Às 11 da manhã ainda não tem muito. Mas o coitadinho que vai às 2, 3 horas da tarde, já vai ter uma grande quantidade de toxina. Quando ele ingere aquela toxina, ela atua nas células intestinais. Aumenta a secreção de líquido, aumenta os movimentos que ele está, pessoa tem vômito, diarreia e assim sucessivamente. Mas são só exemplos aqui. A outra, ó, endotoxina. Endo vem de interno. Então isso aqui a bactéria produz e joga para fora. O endotoxina, coloquem aí, é um componente, então a bactéria não vai produzir, é uma parte dela que é tóxica, tá? É um componente da membrana externa da parede celular. É um componente da membrana externa, da parede celular, das bactérias gram-negativas. Então, a endotoxina, ela não é produzida, é um componente que fica lá na língua externa, que está dentro da parede celular das bactérias gram-negativas, chamado LPS. Né? Então, esse componente estrutural da membrana externa, da parede celular da gram negativa, é que é a endotoxina. LPS significa lipopolissacarídeo. Vamos chamar de LPS, que fica aqui mais claro. Né? Então, é um componente, é um pedacinho estrutural da bactéria que está preso, está lá dentro da parede celular da bactéria. Quando isso vai sair daí? Só quando a bactéria for destruída. Toda vez que eu destruir uma bactéria gram-negativa, ela vai liberar o LPS e aí ele vai exercer o seu efeito de toxina. Então, coloquem a pontinho. Exerce os seus efeitos. Exerce os seus efeitos. Quando a bactéria é destruída, quando a bactéria é destruída, ocasionando febre dores musculares calafrios e tremores Então, essa toxina, ela produz e joga para fora. A endo é um componente da bactéria. Olha lá. Só vai ser liberado quando a bactéria é destruída. Toda vez que eu tratar um animalzinho, está sofrendo uma doença por uma bactéria gram-negativa, eu vou matar essa bactéria e vai liberar a LPS. Com a tendência ao quadro, aumentar um pouquinho de febre, o animal ficou um pouquinho abatido, né? Com dores musculares, calafrios. Quer metabolizar essa toxina aqui. Quando vem o neutrófilo, o fagocitou, destruiu, liberou LPS, febre, dor muscular e calafrio. Toda vez que eu mexer com uma bactéria gram-negativa, eu destruí, ela libera esse LPS. É uma arminha que ela tem guardada lá dentro dela. Como se fosse uma surpresinha. Destruiu, ela liberou e aí vai exercer os seus efeitos. Para fechar aqui, o último fatorzinho de virulência. Escape imune. Então, adesão é agressiva, invasão e invasiva. Adesão é enzimas e toxinas. Escape imune através de moléculas chamadas evasivas. Na prova, na dúvida, só colocar esse finalzinho aqui que está tudo certo. Né? Como faz adesão? Pega adesão. Tira o finalzinho lá e coloca aí, na adesiva. Ah, como vai ter a fase de invasão? Pega o finalzinho lá e coloca aí, na invasiva. Como faz adesão? Enzima e toxina. Como escapa? Ó, evasiva. Evasão, de escape do sistema imune. Ah, então, evasivas, ó, que auxiliam, evasivas que auxiliam a bactéria. Evasivas auxiliam a bactéria a superar e resistir, auxiliam a bactéria a superar e resistir mecanismos de defesa no sistema imunológico. É tudo que ajudar a bactéria a resistir, a superar, a vencer, a escapar, os mecanismos de defesa usados no sistema imunológico, nós vamos chamar de evasivo, que vai ajudar a bactéria a fazer o escape imune. Exemplo aqui, ó. De novo, na linha passada, hein? Qual a estrutura da bactéria que ajuda ela a superar a defesa de um organismo? Escape aqui é de superar, não é de correr, hein? Não é falar flagelo. Flagelo, ó, vem o neutrófilo, ela pega o flagelo, se correndo. É escape imune, escapou do sistema. Não é nesse sentido, né? É de superar, de impedir a ação do sistema imunológico. Tem alguma estrutura da bactéria aí que dificulta a fagocitose? Aulinha passada. Trato, Isso mesmo, né? Então, um exemplo de vacina é a caça, né? É a disputa e o processo de fagocitose. Você não falou do meu troco hoje aqui? O meu troco sai do vaso, é a primeira célula. Ele saiu do vaso e ele vai lá para fagocitar a bactéria. Só que a bactéria tem cápsula e não consegue fixar para englobar ela e destruir. Então, ajuda aqui a cápsula, né? Dificulta o processinho de fagocitose. Lembra, quem realiza a fagocitose é a célula do defesa. É o meu troco, a bactéria tem cápsula, ela consegue fugir disso. Um outro exemplo, que é chamado de leucocidina. A cápsula dificulta a fagocitose. Leucócitos são as células brancas, né? São chamadas de glóbulos brancos antigamente. Bactéria produz uma substância chamada leucocidina. Qual é o papelzinho dela? Degrada os leucócitos. Tá? Leucocidina, degrada os leucócitos. Leucocidina, degrada os leucócitos. Vou dar só mais um exemplo aqui. Tá? Degrada, leucocidina. Então, exemplo de evasina. A cápsula que dificulta a leucose, a leucocidina que degrada os leucócitos. E agora, ó, IgA proteasa. Eu vim falar em anticorpos, vai ter uma aulinha só disso, eu não vou falar agora. Mas o nome técnico de anticorpos é imunoglobulina, e a gente abrevia como IG. Só que anticorpo tem vários tipos, tem anticorpo que depende da corrente sanguínea, tem anticorpo que depende da mucosa. E esse do tipo A é um anticorpo que vai fazer a defesa da nossa mucosa. Toda bactéria produz uma enzima chamada IgA protease, que degrada esse anticorpo do tipo A. Então, quando ele vem para neutralizar a bactéria altera a estrutura dele e ele não faz mais a sua função. Então, aqui, ó, IgA protease, ela tem aí, degrada os anticorpos do tipo A. Estou fechando, né? Deu para ter uma ideia. Degrada os anticorpos do tipo A. Agora sim, né? Então, fatores de virulência são as armas, os componentes, as estruturas que auxiliam a bactéria a promover uma lesão, a superar os mecanismos de defesa e a causar uma doença. A gente dividiu em cinco, ó. Adesão, invasão, enzima, toxinas e escapulina. Tem bactéria que só tem uma, está convivendo com a gente. Tem bactéria que tem duas, que ela deve invadir. Tem bactéria que tem adesão e enzima. Tem bactéria que tem adesão, enzimas e toxinas. E assim sucessivamente. É isso que vai diferenciar uma bactéria que causa uma doença grave, uma bactéria que não causa doença, uma bactéria que convive com a gente sem necessariamente causar doença. Tudo isso vai estar mapeado aqui, vai depender das suas armas, ou seja, dos seus fatores de virulência. Uma bactéria tem esses cinco fatores, tem essas cinco armas. Vai causar uma doença leve ou uma doença grave? E vai causar uma doença grave. Pode matar o animal? Pode matar. Quem vai, como a gente vai ajudar agora aqui o animal? Isso, com medicamento. Quem vai receitar esse medicamento? Médico qual? Ih, médico veterinário. Só que para o veterinário dar esse medicamento, o que ele tem que saber antes? Primeiro ele tem que ter o quê? Não, a gente vai no médico. O que ele faz primeiro? Tem que dar um diagnóstico. Porque se ele não souber que é bactéria, como é que ele vai dar um antibacteriano? Se for um fungo, eu tenho que dar um antifúngico. Se for um vírus, eu tenho que entrar com um antiviral. Se for um protozoário, um antiprotozoário. É um ácaro, um acaricida. Aqui na agressão básica, esse que é o nosso papelzinho. Apresentar os agentes agressores e já dar a carinha deles. Você já ir começando a se familiarizar como dar o diagnóstico. A gente vai fazer a linha prática lá de grama. Para quê? Tem que saber como é uma bactéria e que cor que ela é. Chegou o casinho, fiz o grama. Ah, deu isso aqui, ó, bolinha roxa ou bastonetinho alongado rosa. Pô, isso é bactéria. Grama positivo e grama negativo. Vou tratar com antibacteriano. Ah, deu uma estrutura filamentosa formando isso. Isso é um fungo filamentoso. Vou dar um antifungo. Ah, deu uma estrutura ovalada que se multiplica por brotamento. Isso é uma levedura. Então dá um medicamento para a levedura. Então, a ideia nossa aqui é apresentar esses agentes agressores. E depois, na 2, juntar para o módulo. Tá? Isso a gente fecha aqui tudo bonitinho. Tem duas coisinhas. Agora acabou. Estou falando das atividades aqui. Tá? A gente já está preparando. Vou mostrar aqui o que a gente vai trazer, a gente vai fazer ficar tudo organizadinho. Pessoal, tem uma coisinha aqui que não é muito. Na pelo planinho de aula, semana que vem tem uma provinha. Tá? Você ficou numa semana, não, mas sabe o que acontece? Pela experiência, e se juntar fungos e vírus, os alunos fazem muita confusão. A gente vai fazer uma provinha agora. Acabou a bactéria. A gente já faz uma provinha, porque tem pouquinha aula. Então, a tendência é ir melhor nesse esqueminha. E como são as aulas de vocês é de sexta, tem dois feriados. Também isso que atrapalhou. E os espertos aí que montaram a semana de prova começa numa quinta. Certo? A semana de prova começa numa segunda. Então, os alunos que têm aula de segunda, terça e quarta, eles ainda vão ter aula na semana de prova. Aí quem tem aula na quinta já vai fazer a prova. Quem tem aula na sexta já faz prova. Então vocês acabaram perdendo tanto em 3 semanas a menos. A gente teve que dar uma condensadinha aí. Tá? Vai até na sexta, tem quarta, quinta, dá para dar uma estudadinha. Tá? Então, ó, a semana que vem vai ter a provinha. Tá, lembra? Se não poder fazer, também não tem muito problema. Vai jogar fora uma nota. É bom fazer. Vem aí, faz pelo menos para saber como é essa pergunta. Então, o que acontece? A pessoa não faz essa, depois eu nem tenho noção como é a prova. Eu sei, não estudou, não, vou fazer. Depois qualquer coisa anula, não tem problema. Tá? Tudo certinho. Então, ó, para a semana que vem vai ser um dia importante. Porque, ó, lá no cronograma tem uma atividade que a gente tem que fazer que chama situação problema. Eu vou explicar aqui, tá? O que a gente vai fazer. Tá? Essa situação problema vai valer um pontinho, ó. Vai ser em dupla, tudo bonitinho, já vou falar. Quando que vai entregar? Semana que vem. Ah, na sexta-feira. Hoje vai fazer aula prática. Só que não vai fazer aula prática e ficar aqui quebrando a cabeça para fazer um relatório. A gente vai fazer a aula prática, o relatório está na unidade web, vocês vão incluir e vão me trazer quando? Semana que vem também, sexta-feira. Tem relatório. Professor, esse daqui? Tem dois, professor. Né? Professor. Oi. Professor, dá um beijo aí. Isso aqui, ó, também vai valer um pontinho. Isso, ó. Então, é, ó. Isso. Olha aqui, ó. A gente não tem três, só aula 1, coloração de grama. Depois tem aula 2, cultivo. Depois, a segunda aula prática é o cultivo de bactérias. Aí vai ser esse relatório, tá? Agora de início vai ser esse daqui, tá? Vendo o relatório, 4 perguntinhas. Não tem aqui. Vamos fazer a aulinha e depois a gente vai pensar um pouquinho aí no relatório. O relatório não vai cair na prova, porque não vai dar tempo de eu discutir ele com você. Na próxima aula, depois da prova, aí a gente vai discutir ali bonitinho. Então não se preocupe. Tentem fazer aí bonitinho com a aulinha lá e com o que a gente deu aqui em sala, vocês... Já dá para associar e tentar fazer, tá? Então isso não cai, isso vai cair na outra provinha, tá? Para já não ter confusão. Quando vocês vão me trazer o relatório? Sexta-feira também, ó. Então sexta que vem, ó. Sexta-feira. Vai me trazer, ó, a situação problema que eu vou falar como é. E o relatório, essas 4 perguntinhas. Facinho o relatório, vocês viram? É, a primeira é para falar, desenhar a paredinha da grama positiva e da grama negativa. Pegar o desenho da lua. No desenho, vocês vão ver que uma tem gordura e outra não. A segunda é o papel do álcool. O álcool atua em gordura. Então, vocês vão ver no desenho que vocês fez foto, tem gordura, para falar em qual o álcool atua. A terceira é a corzinha da bactéria de acordo com as etapas da coloração. Vai falar lá embaixo. Coloquei violeta, que cor que fica? Violeta. E assim sucessivamente. E aí vai juntar essas 3... Para a última perguntinha, por que a grama positiva fica roxa e a grama negativa fica rosa? Então, com esse roteirinho aí, vocês vão entender bem o que acontece durante a coloração de grama que a gente vai fazer na prática. Tá? Então, sexta-feira que vem, ó, vai me trazer a situação do problema que eu já vou explicar, vale um ponto. Vai me trazer o relatório de grama que vale um ponto. Tá? Eu vou dar a provinha. No primeiro horário, né, 1h30, com umas 2 horas, até umas 15 para as 13, às 13 horas. Eu peço uma horinha, eu dou um intervalo de uma hora. Aí eu vou voltar com a prova corrigida. Aí a gente vai entregar, vai fazer a discussão. Na questão 1 era isso, na 2 era aquilo. Mas não ficar dúvida pendente sobre aquilo. Quem ficar nessa atividade e assinar a provinha do lado da nota, tem mais um pontinho da correção da prova. Tá? Então, ó, sexta-feira tem 3 pontinhos aí de atividade. Tudo isso aqui vai entrar na quarta nota. Vai entregar a situação problema, tem que ficar na correção da prova e o relatório de grana. Ah, por quê? Porque a prova ficou na semana do carnaval, né? A gente também sentiu culpado, então a gente vai fazer aqui umas atividades e vai valer pontinho, tá? Daí é que eu vou três provas e uma prova vai ser uma atividade. Isso, vão ser 2 provas teóricas, essa é a primeira, vai ter outra teórica. Uma prática. A terceira prova é uma prova prática. E a quarta nota são as notas das atividades que foram desenvolvidas. Tá? Essas 4 vai jogar uma fora. Essa prova é múltipla escolha e dissertativa. Está um pouquinho de cara, tá? Que agrada a todo mundo. Tem 5 pontos da parte da Cristiane, de defesa, e 5 pontos da minha parte. Ela vai fazer as questões dela e vai corrigir. Eu vou fazer as minhas e vou corrigir. Tá? Sim. Agora é só da festa. Isso, já coloquei lá na minha aula, passa lá para o professor Silvio, que os alunos pediram que gostam de ter, às vezes, a aula antes, para programar. Então, eu já coloquei ali, está quase tudo, tá? Isso, a foto vai cair até aqui, ó, fatores de virulência. Então, vai cair, que é bactéria, estruturas bacterianas, ele dividiu internos, parênteses, externos, e a linha de fatores de virulência até ali. E aí tem a parte da vista, não sei onde ela parou aí com vocês. Tá, tá tranquilo. Lembra só? Dá para segurar uma natinha. O relatório está na unidade web. Eu já falei aí, ó. É só imprimir, responder e trazer para mim. Tá? Bonitinho. Oi? Não, eu nem vou ficar com isso aqui. Se eu vier, eu vou passar olhando. Eu vou fazer uma correção geral, tá? Porque o que acontece? A terceira prova... Não, calma aí, ó. Eu não, estou sendo sincero. Não adianta eu aprender isso. A terceira prova é prática. Pelo menos vocês tendo isso, no dia da prática, vocês ainda conseguem lembrar algumas coisinhas. É isso que tem os relatórios. Essa quarta nota, pessoal, é metodologia ativa. O que é metodologia ativa? O aluno sair da inércia. Então, se você fez, eu não estou preocupado se você errou. Ah, era azul e ela colocou roxo. Para isso, eu tenho a prova para essa menina. Então, a quarta nota é a disponibilidade do aluno em participar, em fazer. Então, é lógico, a gente vai discutir. Vou fazer uma correção, mas em geral, vou ficar um por um aí corrigindo, tá? Assim a gente vai trabalhar. Então tá aqui bonitinho. Então, sim, é individual, calma. Agora não, só no final, tá? Isso, agora vai fazer bactéria, depois a gente faz com os vírus, e depois lá no final a bactéria mesmo, tá? Ah, tranquilo, pessoal. Agora relaxa. Só se der uma carga muito grande. E aí é impossível. Olha aqui, ó, todo mundo entendeu? Relatório individual, vai pegar na unidade web, pode preencher no próprio relatório. Quem só quiser fazer no caderno também pode, não tem problema não. Basta, vai ganhar um pontinho. Ficou na correção? Pontinho. O que faltou aqui, ó? Situação problema. A situação problema, ó. O que falar de processo biológico? O processo biológico era uma coisa à parte, que tinha que pesquisar à parte. Essa nossa, que eu já deixei agora, que é a prova, justamente por isso. A nossa, as palavrinhas-chave, lembra que vocês não estavam em grupinho para achar as palavras-chave? As palavrinhas-chave já estão aqui e elas são os próprios temas das aulas. Então, quando estiver fazendo a situação problema, já está estudando para a prova. A gente vai matar 2 coelhos com uma pedradinha só. Então, vai ter um texto que a gente vai ler. E vai ter um roteiro de pesquisa. O que é isso? São perguntas, como se fosse um questionário. E vocês vão aqui responder. Vocês vão ver que as perguntinhas é um questionário para a prova. A primeira pergunta é: quais as características do sistema imuninado? Quais as células do sistema imuninado? Quais as características do sistema imunitativo? Que são órgãos de fotos primários e secundários? Já é um questionário para a prova. Tá? Então, aqui, ó. A situação problema, ela vai ser em bulk. Por quê? Vocês vão me entregar a situação problema, já vou ler o texto com vocês, tá? Vai ter as perguntinhas, mas o que vai ser entregue Vai ser um organograma aqui, ó, tá? Isso, ó. Tem tudo. Tá? Isso, ó. Podemos falar em mapa conceitual aí, ó? Mapa. Linha visual. É, pode ser. Mapa conceitual. Já vou explicar ali para vocês como vai ser. Então é isso aqui que vocês vão me entregar, tá? Em dúvida. Só que para fazer isso, precisa responder isso daqui. Quando responder isso daqui, já está estudando na prova. Aí chegou na prova semana que vem, quando eu recolher isso aqui, eu vou perguntar. Pessoal, ficou alguma dúvida? Ah, pessoal, não entendi o que era a hora do linfóide. Tira essa dúvida. Quando resolveu todas as dúvidas, tá bom, agora vamos fazer a provinha. Então isso aqui é só para fazer vocês abrirem o caderno antes da prova. É só para isso. Tá? Para não deixar ficar em cima da prova. E não deixar ficar duro. Esse aqui é o textinho da nossa situação problema. Já babulei, ó. Vai ter algumas palavrinhas chaves, ó. Bactérias patogênicas. Seria uma bactéria patogênica? Causa doença ou que não causa doença? Causa doença. Ah, isso. Então vai ter, ó, adesão, falamos na aula. Invasão, toxina, fatores de virulência, parede celular, polimorfonuclear, mononuclear, escape imune. As palavras-chave é o próprio teminha da aula. Então abriu o caderninho ali na aula, responde aqui as questões e está pronto ali para a prova. A segunda parte é isso, ó. A gente passou um roteirinho, vai lá, vamos ver. Característica do inato. Órgãos de fora, como é a parede da gram positiva, como que é a gram negativa, qual que seria a S do 5, o que é uma índice. Então é um resuminho aqui. Então, vamos ler o texto, vamos responder isso aqui. O mapinha conceitual, vocês vão me entregar, é isso que vai ser entregue. Tá? Vamos pegar uma folhinha, então tá lá, ó. Uma folha de sulfite, uma folha 4, uma folha 3, tanto faz. A gente precisa fazer vocês começar a pensar de maneira ordenada, de maneira clínica, começar a encaixar as coisas que ocorrem ali no organismo. A melhor maneira é através desse sistema. E assim, é como cada um faz do seu jeito, não tem certo, não tem errado. Aquelas palavrinhas-chave que estão lá, que representam essas perguntinhas, elas vão aparecer aqui no mapinha conceitual. Na forma de um organograma, de um fluxograma de ideia, onde vocês vão fazer essas associações e encaixar essas coisinhas aí, o sistema imune e a agressão. Porque no animal, isso acontece simultaneamente. Não adianta a gente querer isolar isso daqui. Vou pegar aqui. Eu posso começar de onde eu quiser. Vou pegar uma palavra-chave lá, bactéria patogênica. Botei aqui, ó, bactéria patogênica. É, vai lá, vai numa caixinha. Bactéria patogênica causa doença? Então, vamos colocar aqui, ó, uma explicação de bactérias que causam doença. Essa bactéria causar doença, ela tem que ter alguma arma? Isso, qual? Isso, então posso puxar para cá, colocar que ela possui aqui um sisteminha de adesão? Vamos pôr uma outra caixinha, adesão. Quem faz adesão? Isso, posso colocar aqui dentro, ó, através de adesivo. Tá? Mas só a adesão que ela vai ter? Não, ela pode ter invasão, que é outra coisa. Como chama isso aqui tudo junto? Adesão, invasão, sabe tudo. Isso aqui tem um nominho? Qual que é o nome? Isso. Então tudo isso aqui pode se juntar numa caixinha, fatores de virulência. O que mais? E assim a gente vai ver para ela. Posso começar com o fator de virulência aqui em cima? Posso, ó. Fatores de virulência, adesão, invasão, sabe tudo. Tá? Ah, mas isso aqui, a bactéria tem fator de virulência, a gente também tem um mecanismo de defesa, sistema imunológico. O sistema imunológico é dividido em dois, ó, adaptativo e inato. Ah, no adaptativo, não tem memória, quem trabalha é o neutrófilo, o neutrófilo. Entenderam o que vai fazer? Vai pegar aquelas palavrinhas-chave e vai montar um fluxograma ordenando isso, associando da maneira de vocês. Posso começar com a bactéria, posso começar com o sistema imunológico, posso começar com a adesão. Então, a chance de dois mapas ser igual é quase nulo. Tá? Vocês perceberam. Pode fazer da maneira que quiser, começar do jeito que quiser. Vai entregar isso numa folhinha, é isso que vocês vão me entregar. Em dúvida, por que em dúvida? Para ter essa associação, para gerar discussão mesmo entre vocês. Já dá para ter pronto, né? Isso. E vocês vão me entregar a situação problema. Isso está na vida de hoje? Tá, já está lá dentro da pasta situação problema. Pode acessar lá. Tá? Na unidade web tem a pasta aulas professor Silvio, pasta situação problema e pasta atividades complementares. As perguntas vocês não vão me entregar. A pergunta é com vocês. Só que para poder fazer, tem que ter a pergunta, tem que ter respondido. Só vai entregar o funcionamento. As perguntas é legal todo mundo ter, mesmo que se fazem junto, aí é no fim, um xeroca, porque já está estudando para a prova, é um roteirinho de estudo, e o conteúdo disso aqui vai aparecer lá no mapinha conceitual, de uma forma ali resumida e organizada. Entenderam como é a atividade? E por quê? Porque se tiver qualquer dúvida, a gente mata isso antes de fazer a prova. Então ninguém faz a prova com dúvida desse jeito. E ainda ganha um pontinho. Vendo? Ó, tem três pontinhos. Antes do cara tirar três na prova, ó. Vai faturar mais três pontinhos e já bate a média 6. Não posso alterar a nota da prova. Essa notinha vai sair na quarta, vai estar no bolo da N1. Tá lá dentro. Assim é valorizado tudo, é valorizada a prova, é valorizada a aula prática, é valorizado quem fez o relatório, tá? A gente chama de avaliação continuada e diversificada. Sim. Uma maquinha pode ser no computador? Pode, bom. Esse vocês vão entregar, o próximo talvez a gente já vai anexar lá. Pode ser no computador, pode ser no papel, o que vocês quiserem, tá? Ó, a situação problema aqui, a gente pegou aquele livro Arte da Guerra aí, que era para resolver conflitos com o bem empresarial, né? Ó, Sun Tzu, general chinês que viveu no século IV, que no comando do exército real de Yun, acumulou inúmeras vitórias, derrotando exércitos de inimigos e capturando seu comandante. Cita em seu livro A Arte da Guerra. Os guerreiros hábeis tornavam-se eles próprios invencíveis. Depois, esperavam as melhores oportunidades para destruir o inimigo. Isso aqui não tem nada a ver. É só para fazer uma metáfora que existe uma guerra. Porque é só para folhear. Ó, a defesa e a agressão é uma guerra constante do nosso organismo e do animal. Quem vai vencer? Quem tiver estratégia melhor e melhor soldado. Tá? Sistema imune venceu? Estou saudável. O agente agressor venceu? Estou doente. Ó, usando uma guerra entre exércitos como metáfora do processo de agressão e defesa, resultante da interação entre um parasita e um hospedeiro, o desfecho do embate depende do repertório de estratégias militares apresentadas por cada um dos combatentes. Isso aqui foi só para fazer despertar isso, que existe uma guerra entre a defesa e a agressão. Eles não se dão. Tá? Agora começa. Tomando como exemplo, palavrinha-chave, bactérias patogênicas, já falamos, aquelas que causam doença. Né? Sua instalação e permanência nos tecidos de um animal dependerão dos chamados fatores de virulência. Vai aparecer lá nas perguntinhas o que são os fatores de virulência, quais são, e aí vai aparecer lá no mapinha, fatores de virulência, lesão e assim sucessivamente. Como os guerreiros, as bactérias podem contar com ferramentas de ataque. Entre elas, mecanismo de adesão, invasão e toxina. Palavrinha-chave. Vai aparecer no roteirinho, no questionário, e tem que aparecer lá também no mapinha conceitual. Por outro lado, o hospedeiro é dotado de mecanismo de vigilância, capaz de identificar o agente agressor. É o sistema imunológico, lembra? O sistema que nos defende. Ele é dividido em inato e adaptativo. Vai aparecer nas perguntinhas e vai aparecer no mapa. Por exemplo, a estrutura da parede celular. Vai aparecer um perguntinho no mapa. Desmobilizado de pelotão de polimorfo nuclear. É um grupinho especial de célula que trabalha no sistema imune. Em um primeiro confronto direto. Por sua vez, ó, bactérias ninjas podem camuflar sua identificação por meio de variabilidade antigênica e escape imune. Ó, escape imune, falando hoje. Vai aparecer lá e vai aparecer também no mapinha. Desta forma, o hospedeiro vai lançar mão de estratégia de identificação de antígenos de maneira mais sofisticada, envolvendo um mononuclear. É outro grupo de célula, segundo agora do adaptativo. Citando Sun Tzu, ser invencível depende da própria pessoa. Derrotar o inimigo depende do zelo do inimigo. Vai ganhar, a batalha apenas começou. Aí entra a musiquinha do Darth Vader. Coloquei aí. Aqui fechado, tá vendo? Então, esse é o textinho da situação problema, essa é a palavrinha-chave, na qual vai estar aqui no roteirinho de perguntas para vocês estudarem para a prova. Responde isso, vai montar o mapinha e me entregar o mapinha. Tranquilo? Tem que trabalhar. Agora você não lembra. 20 para as 4? Vamos fazer um intervalo em 20 minutos? A gente começa às 4, aí umas 4 e meia a gente termina. Vai a meia horinha, 20 minutos. Laboratório 123, tá? Vai estar na lua. Então, vou colocar aqui, ó. Base 123. As aulas aqui tem vários livros e vários textos. O que eu recomendo, então, ó, o que eu recomendo da minha parte, tudo o caderno. O caderno faz minha prova. Se quiser fazer uma leitura à parte depois que estudou o caderno, ela vai ter os livrinhos. Esse da minha parte é livro de microbiologia. No planinho de aula, na referência tem um livrinho, tá? Que você pode dar uma olhada. Mas estuda, vai fazer igual os dois aí. Isso aqui tem 5 capítulos do livro. Aí não dá tempo, aí a pessoa se prejudica. Então, garante primeiro isso aqui, depois você dá uma lida brincando.